Estamos de volta com o nosso segundo programa, né, o Misto Brasil. E nosso programa de hoje, a gente vai tocar aqui várias músicas, né? Hoje, essa época, estamos completando aí 100 anos de Gonzagão, também vamos ter um mini especial dentro do programa. Então, vamos iniciar agora com 10 faixas, né? 10 músicas daqui do Brasil. Fazer tanto nossos planos de um futuro pra nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também depois de varar madrugada esperando por nada, de arrastar-me no chão. Respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor. Hei de ser melhor também. Nós dois já tivemos momentos, mas passou o nosso tempo. Não podemos negar. Nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir também depois de aceitarmos os fatos. Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também depois. Dane-se a hora, se é cedo, se é tarde. Dane-se a capa, a foto, o encarte. Dane-se o mundo, o raso profundo. Dane-se nada, dane-se tudo quando você tá aqui. Dane-se o mundo quando você sorri. Dane-se o filme, a história, o ator. Dane-se Caprio, De Niro, Monroe. Dane-se Figo, Ronaldo, Zidane. Dane-se tudo que não tiver dane. Daniela, dane-se o clipe, a banda, o cantor. Dane-se o tédio, o vento, o calor. Dane-se o tempo, passado, futuro. Dane-se nada, dane-se tudo quando você tá aqui. Dane-se o mundo quando você sorri. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é prega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, quem é ela, o nome dela é Daniela. Só penso nela, quem é ela, o nome dela é Daniela. Dane-se a capa, foto, encarte. Dane-se o mundo, o raso profundo. Dane-se nada, dane-se tudo quando você tá aqui. Dane-se o mundo quando você sorri. Dane-se o filme, a

não podes aceitar. Vê tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, bendito será. Esse lugar, baby, give me a love. Vamos fugir. Oh, tô cansado de esperar que você me carregue. Oh, vamos fugir. Oh, desse lugar, baby, baby, baby. Oh, vamos fugir. Onde quer que você vá e você me carregue, yeah. Pois chega aqui, Irajá, Irajá. Pra onde só beijar você, você beija-me só. Marajó, Marajó. Qualquer outro lugar como outro lugar qualquer. Vaporé, Vaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul. Já do fogo no luz, já do fogo no luz. Vamos fugir. Give me a love. Esse lugar, baby. Give me a love. Vamos fugir. Da, da, da, da, da, da, da. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir, yeah. Onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Pois diga que há Irajá, oh, Irajá. Pra onde só beijar você, você beija-me só. Marajá, qualquer outro lugar como um outro lugar qualquer. Vaporé, Vaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul. Onde há de sol, meu corpo nu, chuta meu corpo nu. Tô cansado de esperar e você me carregue, yeah. Vamos fugir. Oh, vamos fugir. baby. Vamos fugir. Onde a gente escorregue, todo dia de manhã, todo dia de manhã, flores que a gente regue, uma banda de maçã, outra banda de reggae, todo dia de manhã, flores que a gente regue, reggae, reggae, reggae. Saxofone, bota o vento. Não, não, não.

escrito rimas assim pra você. E um outro vem em cima e você nem pra me escutar. Aviões são iguais, meninas iguais. Não há muito o que falar sobre o dia, não há do que reclamar. Tudo caminha e as horas passam devagar. Um ônibus de linha, passos no corredor, alguém se aproxima e uma voz estranha diz: posso pedir os jornais, pedir o jantar, ligar pra tantos ramais. Ninguém pra falar sobre o vermelho que abre esse dia. Tudo está no lugar em que não devia. E o mundo sai pra trabalhar enquanto eu abro a água fria. Um estranho no espelho, eu quase nem me conhecia. E uma voz estranha diz: bom dia, bom dia, aham. Vocês curtiram aí essas 10 faixas, né? Marquinhos Mouras, Paralamas, Legião Urbana e muitos outros. Então agora a gente vai fazer agora no meio do programa o mini especial do Luiz Gonzaga, né? Já que está completando 100 anos de Gonzagão. E o nosso programa Misto Brasil, vamos aí mostrar para toda a Europa a obra do Nordeste. Janeiro. E agora eu tô em Copacabana, sabe? Rio de Janeiro, bota um bispo na gente. é terra boa pro caboclo farrear. Eu só não fico porque Rosa diz oxente. Será que o Lula já deixou de me amar? E desse jeito pode ser que o Deva tente minha Rosa se contente e bote outro em meu lugar. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, eu vou me embora, mas pro ano eu volto cá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, eu vou me embora, mas pro ano eu volto cá. Quando eu me lembro de deixar Copacabana e as morenas que eu tenho visto por cá, eu fico triste, sinto frio, sinto medo e fico achando toda azedo com vontade de chorar. Mas mesmo assim, Deus, eu moro em Nardengosa, me desculpe, mas a rosa tá em primeiro lugar. Quando olhei a terra ardendo com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, fornalha, tem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo as abrangas bateu asas do sertão, então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo no coração. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. E o caboclo voltou mesmo, menino, quando ele soube que estava relampeando, que estava trovejando, ele disse: vambora, vou plantar minha rocinha, vai vir já no sertão. Oxe, rosa tá me esperando. Acabou que a sertaneja não faia no trato. Desarmou a rede, fez a maca, botou nas costas, tacou a pracata com o rolepo no pé, e na cabeça das apracatas, pataca cruzada, corrolepo, pataca cruzada, corrolepo, corrolepo, corrolepo, corrolepo. Ele se lembrou de Rosa. Seu velho inverno, vou dar a maior casada do mundo. Rosa tá me esperando. Corrolepo, pataca cruzada, corrolepo, corrolepo. Acabou que a sertaneja não faia no trato. E no meu rancho? Essa coragem que eu tenho para trabalhar, não vai faltar nada, não vai faltar arroz, milho, feijão, não vai faltar macaxeira, girimum, coxa, não vai faltar amor nem menino. Para encurtar a viagem, ele cantou a volta da Asa Branca. Faz três noites que pro norte relampeia, Asa Branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres fera, dos homens trabalhador. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres fera, dos homens trabalhador. Sentindo a chuva, me respondo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, quer que aí o seu vigar, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, quer que aí, Frei Damião, vou casar na sua missão. Que é mais barato. Em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas aço preto cego dos olhos, não vendo a luz, só canta de dor. Mas aço preto Ana Rosa, ai que saudade, tô fingindo de viver. Eu com as eu voava, na mesma hora eu voava pra te ver. Na mesma hora eu a voava pra te ver. Em dezembro faz um ano e amargo meu. Nas contas de saudade, um ano é 10, a dor é 1000, eu sem você. Um ano é 10, a dor é 1000, eu sem você. Ana Rosa doce amada, só sem tu eu vou morrer. Ainda que o além da vida não seja o fim, pois eu jamais vou te esquecer. Não seja o fim, pois eu jamais vou te esquecer. O meu cabelo já começa a prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Vem, guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra invernada eu vou levar. Só da cabeça é muito pouca, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. De tardezinha, quando eu venho pela estrada, a fiarada tá todinha me esperar.

Então manda, lasquei brabo. É isso aí, acabou. Naquele tempo era caboclo, agora é bicho. É isso mesmo. Agora você pode até visitar a nossa república. Que diabo é isso? Tem uma república lá na Lapa, na pesada. Lá é que é pesada mesmo, viu? Só de cearense. E você tá convidado pra ir lá tocar pra nós. Eu fui, tava agradando. Fui conhecer a república dos cearenses. Quando eu cheguei lá, era a maior bagunça do mundo. Já viu? República de estudante, ainda mais cearense. Aí o Inton de Blague disse assim: apresentei o presidente da república. Sabe quem era? Armando Falcão. O homem quase foi presidente, quase foi presidente da república mesmo, rapaz. Bacharel, deputado, líder, ministro, foi tudo isso. Faltou pouco para ser presidente da república. E se eu nascesse de novo e pudesse escolher? Quando chegasse o dia 24 hoje, né? 24 de março de 1972, a essa horinha mesminho, vocês querem saber onde é que eu queria estar? Era aqui com vocês, no Teatro Teresa Raquel, enrolando vocês na conversa, contando essa história, com a presença do deputado Armando Falcão, que está aqui entre nós, que não me deixa mentir. Foi no governo de Juscelino que ele manobrou. Manobrou na política, meu irmão. Não tem nada, não. Nós estamos aí, o senhor na sua e eu na minha. Agora o senhor está aguentado aí, aguenta. Está sentado aí, aguenta meu deboche, que lá vai chumbo, acabou. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa granel, coisas que pra mode ver. O cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma cabocla, a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa granel, coisas que pra moda ver. O cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom. Uma estrada e uma cabocla, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Só voltei em casa 16 anos depois da minha ribada. E só fugi de casa porque eu queria casar. Mãe era mulher violenta. Casar? Mas eu era tocadorzinho de pé de serra, namorador com mulher, neguinho fiota. Namorei uma estudante. Ah, menino, quando o pai da moça soube, deu uma popa da mulher. Tocadorzinho sem futuro. Luiz, casa. Deixa ele vir pra cá que eu dou num piso. Eu soube. No dia da feira, tomei umas lapadas de cana. Escorei o homem na feira. Ô, seu Raimundo, o senhor me chamou de molequinho sem futuro. E o que mais, Luiz? O senhor disse que eu era um tocadorzinho de meia tigela. E o que mais, Luiz? Que eu não prestava para casar com a sua filha. E o que mais, Luiz? Mentira, Luiz, isso é invenção desse povo. Tu, meu coração, filho de Noara e Santana. Ha! O homem era muito vivo. Eu saí dali e fui contar vantagem no meio dos amigos. Tá aí, disse que o homem era brabo. Fui lá, escorei ele no meio da feira. Disse-lhe o diabo, disse as... eu disse as do fim. E ele se acovardou. Nessa hora mesmo eu tava conversando com a mãe lá na Feira das Cordas. Santana, foge daqui com o Luiz. Pra evitar uma desgraça. Me insultou. Só não dei umas tapas porque é teu filho. Na mesma hora, mãe, nós voltamos pra casa. Cheguei em casa assim, todo mundo se admirou. Mas Santana, essa hora, já voltou da feira? Não vendeu nem as cordas? O que é que houve? Daí a pouco, menino, foi um São João de Rei. Lá dentro da camarinha. Tá, tá. Tu queria matar o homem? Toma, toma, valeu. Tá, tá. Meu pai na porta. Quando eu fugi, eu fui passando perto do meu pai. Meu pai nunca tinha me batido, aproveitou e emendou. Ah, menino. Só voltei 16 anos depois. Ninguém se lembrava mais de mim. Aí eu comecei a especular. Eu cheguei distante de casa assim, umas 6 léguas. Boa tarde. Boa tarde. Quando você tem uma aguinha dormida aí, se arruma. Lá vem o homem, caneco d'água. Aguinha saloba essa daqui, hein? É, esse pé de serra é tudo assim. Povo por aqui ainda dança nas 4 festas do ano. Tem tocador bom por aqui? Só Januário, velho. Ele é bom mesmo? Nunca encontrou quem lhe botasse a cangaia no fole de 8 baixo. Ele tem uns filhos que tocam, né? É, mas foram embora pro sul. Não vem aqui mais não, que eles não são besta. Me chamou de besta. Daqui o Exu ainda é muito longe. É umas 6 léguas. Aqui pra nós. Agora nesse carro aí não dá nem 4. Aí eu arquitetei um plano. Vou chegar em casa de madrugada. Quero pegar uma peça no velho Januário. Ele não me conhece mais. Vou pegar o maior susto nele. Não tem medo não, que ele tem um coração bom. Cheguei em casa meia-noite. Aquele silêncio. Cachorro latiu de cá, outro latiu de lá. Cheguei mesmo na nossa casa velha. Outra casa. Ninguém. Outra casa. Ninguém. Aí eu me lembrei do prefixo sertanejo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Essa é Januário. Sim, senhor. Tem um recado pro senhor que seu filho mandou, o Luiz. Mas quando vier daí, seu João, traga um coco d'água pra eu que eu tô morrendo de sede. Aí viu o velho acender o candeeiro lá dentro. Daí mais uma coisinha, escutei, foi o tibungá do caneco no pote. Tibum. Aí eu olhei pela brecha da janela, o velho vem com candeeiro na mão, caneco d'água na outra. Marquei qual é a janela que ele ia abrir. Aí eu botei minha cara mesmo na janela, assim. Quando ele abriu, tava de cara com cara. Ele se encandeou no candeeiro e disse: quem é o senhor? Eu disse na cara dele: Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, corno, sem vergonha. Quando eu voltei lá... Peraí, então eu sou chamado de corno e vocês aplaudem? Quando eu voltei lá no sertão, aqui zombado em Januário, com meu fole prateado, só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado o velho Jacó: Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário, Luiz. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso, e com ele ninguém vai, Luiz. Respeita os oito baixos do teu pai. É, com o velho macho ninguém vai. É, Luiz, tu tá muito importante. Mas tu tem que respeitar os oito baixos do teu pai, Luiz. Januário é Januário, Luiz. Eita, serviço danado. Samba e tome dança em sala de reboco. Oh! Lá no meu pé de serra, deixa de cá meu coração. Ai, que saudades tem. Eu vou voltar pro meu sertão. Coroçado trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que queria. Assim dançava quase toda quinta-feira. Na fona não faltava e tome shot a noite inteira. Shot é bom, e se dançar, a gente gruda na capoeira sem soltar. Um passo lá, um outro cá. Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fugando, reclamando sem parar. Ai, Dominguinho! E aí, não tem que ser choque maduro, nordestino puro, tá? É aqui que eu comecei a enrolar o povo. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é só vou prestar atenção. Morena chega pra cá, beijo no meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba, xerém. Mas o baião tem o quê que as outras danças não tem? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Baião, baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei lá no Ceará, sei o que da convicção que sou doido pelo baião. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados.

rosinha que me ensinei. Sou o cantor e cantarei. Quem procuras de amor morria. Dor que no meu peito dói. Que destróis assim de mim. Pensei que eu achei enfim. E que adiantou a dor, mas me queimou. Pois por não saber de amar, ela ainda ainda está. Ela está em seu castelo, leu, leu lá. Ela está em seu castelo, lê. Seus cavaleiros, ora peçam que apareça. Pois por mais que me ofereça, mas me evita essa senhora. Eu já fui rei, já fui cantor, vou ser guerreiro, um perfeito cavaleiro. Armadura, escudo, espada, pra seguir na escalada. Belo motivo, é por amor que vou lutando. E pelas pedras do castelo, o meu já vou retirando. E retirando uma pedra, olê, olê, olá. Mas uma pedra não faz falta, olê. Seus cavaleiros que ainda correm pelo mundo, ouçam só por um segundo que eu acabo de vencer. Retirei pedras de orgulhos, majestades. Deixei todas de humildades, de amor e sem reinado. Ela então se me rendeu. Eu já fui rei, já fui cantor, já fui guerreiro. E agora enfim sou companheiro da mulher que apareceu. Apareceu uma margarida, olê, olê, olá. Apareceu uma margarida, olê. Seus cavaleiros. Apareceu a margarida, olê, olê, olá. Apareceu a margarida, olê. Seus cavaleiros.